500 brutal miles. The most anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o nosso bloco das perguntas e nossas apostas, né, para o final de semana em Daytona. Já quero começar então com as perguntas do Facebook, no grupo só NASCAR, só para fãs, né, temos a pergunta do Douglas Neri. Ele faz a seguinte pergunta: quem é mais doido, Pastor Maldonado ou John Staley? Lucas, essa é difícil de responder, hein? Ah, essa daí vai ser meio complicada, hein? Essa aí tem muita água de bateria envolvida. Eu vou dizer que é o Staley, porque eu não me lembro do Maldonado fazendo zoeira do lado de fora do carro. Então, essa eu vou dizer que foi o Staley, vai. Vou dar esse crédito pro Staley, porque... Sim. Eu não vi o Maldonado fazendo zoeira do lado de fora do carro. A zoeira do John Staley nunca para, né? Tanto dentro como fora do carro. Mas enfim, pra mim também, John Staley é o mais bagunceiro da turma aí. As outras perguntas, né? Tem bastante perguntas aqui. É do grupo Loucos por NASCAR. Vamos começar aí. Quando o Paulo Fernando, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, ele já até participou, já fez algumas participações do nosso podcast aí o ano passado. O Paulo Fernando pergunta o seguinte: o que aconteceu com o Kyle Busch? Não aconteceu nada com ele, vamos dizer. Eu já tive, ele teve, no caso, uma onda de azar, assim, digamos, nas últimas corridas antes dessa. Essa corrida aí foi muito bem, andou lá na frente, vamos dizer que ficou no sétimo lugar, não que seja um ótimo resultado, mas é um bom resultado, no sétimo lugar nunca é um resultado ruim, no caso, bom resultado, e ele teve uma onda de azar. Eu não acho que tenha, no caso, motivo para se preocupar ou coisa do tipo, não, acho que ele passou por algumas corridas, no caso, que não foram das melhores dele, mas nada impede, por exemplo, que chega aqui a Daytona pode ganhar, mas vamos dizer que o Kentucky, por exemplo, com certeza ele é uma aposta nível alto para Kentucky especialmente. O Kyle Busch veio uma maré não muito boa, né? E assim, como você bem falou aí, né, Lucas, a corrida dele foi muito boa na última, agora em Sonoma aí. Vamos aguardar as próximas corridas. Temos Daytona aí, que é o próximo passo, que deva também andar muito bem. Ah, o Paulo também deixou aqui pra gente comentar sobre o Tony Stewart, né? E nós já falamos um pouco aí do Tony Stewart, né? Um pouco não, bastante do Tony Stewart aí. Até que ponto isso aí, essa vitória dele aí realmente foi dada a ele ou foi mérito dele, né? Por favor, Paulo, dê uma revisada aí que você vai achar bastante coisa aí no segundo bloco, né? Deixa eu ver aqui a outra pergunta: como dirigir os analfabetos? Não, isso aqui é uma brincadeira, o pessoal interagindo aqui. Bom, perguntas são só essas mesmo, tá, pessoal? Que depois aí o pessoal interagindo no chat aqui que eu fiz o tópico lá. Então aí temos outra pergunta que é no e-mail, né? No e-mail do Big One Brasil, que é bigonebrasil@gmail.com. Tem assim a pergunta do Hélio Eduardo. Ele fala assim para nós: boa tarde, me chamo Hélio Eduardo, eu sou do Rio Grande do Sul e sou mais um louco por NASCAR. Desde o ano passado não perco o podcast. Seja muito bem-vindo sempre, Eduardo. Agradeço que você está sempre com a gente, tá? O Hélio Eduardo. O último programa vocês falaram do Tony Stewart poderia ganhar em Sonoma. Eu achei muito difícil. E não é que ele ganhou? Sim, Tony Stewart ganhou, né? Como nós havíamos comentado aqui. Ele tem a experiência, ele soube usar a experiência dele. Ou pode ser aquele assunto que o Lucas falamos bastante também, que é a teoria da conspiração, né, Lucas? Então, Leonardo, eu não diria, tipo assim, eu não quero hora nenhuma tirar o mérito de dizer que o Tony Stewart não poderia vencer essa prova, jamais. Eu torci muito para ele, né? O primeiro comentário eu falei, eu torci muito para ele, eu queria que ele ganhasse. como fã de NASCAR, como fã, que eu queria que acontecesse, eu queria que ele ganhasse, eu só não acreditei que isso realmente aconteceu. Mas eu não vou dizer que ele não conseguiria ganhar, que ele não tem capacidade de ganhar. Acho que isso, quem sou eu para dizer isso referente ao Tony Stewart? O cara é tricampeão da NASCAR, quem seria eu para falar isso daí? Eu só não. Como foi, como desenrolou a coisa que não me convenceu, mas foi só isso. Bom, seguindo então aqui a sequência de perguntas do nosso amigo Hélio Eduardo, né? Ele fala assim: gostaria de uma informação nas pistas ovais. Em algumas vezes que os pilotos que fazem a tangência colar no muro e outros cortam pela parte de dentro, para depois na área revoltar, né, perto do muro. Qual a diferença do traçado? Ah, diria que algumas pistas a gente percebe que, no caso, o traçado colado ao muro sempre é o melhor. Que é, por exemplo, acho que o maior exemplo de todos é Darlington mesmo. Darlington, a gente sabe que o traçado colado ao muro é sempre o mais utilizado. Mas tirando isso daí, vai muito a característica do piloto também. Por exemplo, a gente sabe o Kyle Larson é o maior exemplo de todos, aquele cara que gosta de andar coladinho lá do lado, ele prefere andar daquele jeito. Fora isso, os pilotos depende do ajuste do carro dele na hora, depende qual o movimento que ele quer fazer na hora, ele pode tentar fazer um traçado diferente, assim, entendeu? Não tem uma regra assim, no caso. Falei, Darlington, digamos que é uma exceção, assim, que os pilotos normalmente preferem a faixa de fora, mas em várias outras ele varia no caso de situação, não é? Não existe obrigatoriamente uma faixa que seja melhor, especialmente considerando que vários ovais têm a chamada inclinação progressiva, né? Que conforme vai chegando mais perto do muro, ele vai aumentando a inclinação, de modo que, digamos, fazer por dentro não é, não dá uma vantagem no caso de caminho, porque por fora é mais inclinado. Então, eu não vejo uma regra referente a isso daí. Existe uma outra pista no caso, só que eu não sei se é o caso que ele está falando, que seria uma pista que o traçado interno é sempre melhor, eu só me lembro de Martinsville. Só que aí é uma pista pequena, é uma pista curta, com características específicas. E Martinsville é sempre melhor andar por dentro. Mas é um caso totalmente específico. Bom, na minha opinião, Lucas, no meu modo de ver aí, alguns pilotos optam andar colado no muro, até por questão de economia, né? Você consegue economizar um pouco mais os pneus e também o combustível, já que você não precisa estar na aceleração plena, né? E não precisa também ficar freando o carro toda hora, e o esforço com o volante para o atrito com o pneu, com o solo, também é menor. É, você consegue, quando está colado no muro, você consegue sair um pouco mais rápido na Sai curva, mais por exemplo. lançado. Oi? Sai mais lançado. É, você consegue, tipo assim, na curva 2 e 4, você sempre sai mais lançado, sempre você vai sair mais rápido. Porém, né, essa vantagem aí você acaba perdendo porque você está alongando um pouco mais a pista. Quem corre pro lado de dentro, quem corre embaixo, né, tem a vida um pouco mais facilitada aí. Claro que os pilotos sempre preparam o carro para correr sempre na linha de dentro, né? Ele sim aí consegue abusar, consegue até tirar um pouco mais do carro esse pessoal que anda colado na linha de dentro aí. É, qual é melhor, qual é pior, vai do acerto de cada piloto, vai de cada pista e vai muito muito assim do carro naquele dia, como o carro está, né? Talvez estamos o carro, talvez a gente vá correr em Atlanta esse ano que anda perto do muro, ano que vem o carro não está muito bom, que não vou conseguir entrar perto do muro, mas vou andar muito bem colado na linha, no lado de dentro da pista. A outra pergunta aqui do nosso amigo Hélio Eduardo, meu amigo Lucas. Vamos lá, ele pergunta se o Christian participou de algumas corridas, quantas e qual foi a melhor posição dele que ele conseguiu. Então, né, vamos lá. Ele Posso, fez. Leonardo, Oi? só. Leonardo, Oi. só rapidinho, desculpa interromper. É que eu não vou saber todas as estatísticas, no caso. Eu só vou lembrar de uma que eu sei que a pista que ele andou melhor, o melhor resultado dele, eu sei que foi em pouco, né? E foi, eu não lembro. Não lembro, eu sei que foi em pouco, que eu me lembro disso daí. Agora pode dar as informações completas, no caso. É, realmente isso daí. Você acertou. Vamos lá, os números aqui. Vou começar pela ARCA, tá? Que foi a categoria que ele participou. Lembrando, para tirar a super licença para correr o Super Speedways, né, você tem que correr na ARCA, tem que correr em Daytona pela ARCA. E o Elinho fez isso, correu na ARCA em 2003, Daytona décimo foi P10 e Pocono P31, tá? Ele fez também três participações na Action Series. 2001, uma corrida terminou em Roma, se acabou batendo, foi a 39ª posição. E em 2002 foram duas corridas, Gateway terminou na 35ª posição e Kansas foi na 43ª posição, terminou muito mal. O Christian correu 16 corridas na Sprint Cup, lembrando que foi uma apenas em 2002 em Phoenix, né? Ele conquistou um bom resultado aí, o Chris Fittipaldi, e depois aí também na... Não, depois da temporada 2003, ele conseguiu fazer 15 largadas, né? Pouco ele foi o 28º colocado. Em Talladega, né, foram os melhores resultados da Cup do Christian, que foi Pocono 24º e Talladega 28º, que eu acabei de falar agora. Bom, ele andou na Penske Enterprise, né, e usou, além de vários que ele usou 43 e 44 e 45. Não, o Christian Fittipaldi, no caso, na época eu não acompanhava a NASCAR, então eu não vou exatamente saber, não tenho muito o que mais acrescentar, assim, mas os resultados em si falam por si só. Ele não, a gente não sabe, eu não sei exatamente, o Leonardo vai saber dizer pra gente melhor qual era o carro que ele, como era o carro que ele tinha, como os companheiros dele talvez se desempenhavam, mas o resultado dele especificamente não foi nada que agradasse muito. Bom, o carro não era muito, muito evoluído, né? O carro não era aquele carro. Tanto é que ele conseguiu aí posições não muito relevantes, né? O 24º colocado, o 28º. Então, assim, o Christian, ele participou mesmo da NASCAR, ele fez aí sua corrida aí. Mas, assim, ele juntar tudo aí, ele só participou mesmo da temporada. Perdão, ele só participou da temporada lá de 2003, né? E depois acabou sendo dispensado um pouco antes do final do ano. Lucas, ele deixa aqui para nós aqui assim, ó, acho que seria bem-vindo a criação do grupo no WhatsApp de NASCAR. Creio que muitos fãs iriam participar e deixa um grande abraço para nós e espera, claro, ansiosamente a edição aí do nossa edição número 108. Lucas, você acha que assim, talvez um grupo no WhatsApp seria viável, Lucas? Ó, Leonardo, um grupo de WhatsApp, eu até já citei aqui hoje mais cedo. É muito legal um grupo de WhatsApp, só que nós temos um, é que o que eu costumo utilizar é que, na verdade, ele é um grupo de WhatsApp, só que ele é um grupo quase de amigos também. É um grupo de amigos, então não vamos dizer nem só de NASCAR vive o grupo assim, né? O tema dele é NASCAR, chama Loucos por NASCAR. Tô aqui até dando uma olhadinha nele aqui agora. Tem bastante gente que gosta de NASCAR, pô. Temos 118 pessoas no grupo. Temos 118 pessoas no grupo. Mas é um grupo que também, muitas vezes, o assunto pode. A gente não obriga os caras a só falar de NASCAR. Então, se o nosso ouvinte, no caso, quiser participar, pode passar o telefone dele para mim. Que daí eu posso colocar. Porque a gente criar um grupo assim, se nós criarmos um grupo, a gente vai começar com poucas pessoas. E esse aqui, a hora que já tem, já é um pessoal que já tá bem. Tem bastante um pessoal que entende bastante de NASCAR, um pessoal que entende bastante de NASCAR, e com certeza, especialmente na hora da corrida, eu vou dizer que o nosso ouvinte vai gostar bastante, com toda certeza. Além disso, também tem um outro grupo, que daí, no caso, ele não é focado em NASCAR, que não é do nosso grupo, do nosso podcast parceiro, assim vamos dizer, o nosso podcast irmão quase, o Café com Velocidade. Que daí tem um grupo, o Leonardo está lá também, um grupo bem legal, né, Leonardo? Não, o café é legal pra caramba, viu? Eu gosto, velho. Ele é. Apesar de ter uns caras lá, os caras mandam muita mensagem, velho. Então os caras que eles acham que eles erraram, eles ficam só esperando só, pra poder divulgar. Mas é. O grupo do Café com Velocidade, vamos dizer que daí ele já é mais geral, não é específico de NASCAR. Só que lá eu posso te garantir que lá ele é mais focado em automobilismo mesmo. Esse grupo de NASCAR que eu falei é um grupo que tem bastante pessoas. Só que lá, de vez em quando, o assunto meio que vai para fora. A gente não controla especificamente. Aí fica a critério do nosso ouvinte. Se quiser, no caso, eu não sei, ele passou o telefone dele no e-mail, Leonardo? Senão a gente pode entrar em contato com ele e perguntar se ele deseja participar dos grupos. Não, ele não passou, mas eu vou correr atrás dessa informação. A gente passa para ele pede o número dele e adiciona ele no grupo. Vamos fazer isso daí, então. Beleza, Lucas. Bom, vamos lá. As perguntas acabaram essa semana, não temos mais perguntas, então vamos ao entrelist das duas categorias que estarão lá em Daytona esse final de semana para a corrida de Daytona do feriado de 4 de julho. É um feriado mais importante do calendário norte-americano. Começando então com a Sprint Cup, perdão, com a Sprint Cup não. Vamos começar então pela Xfinity Series, né, para falar aí da Sunbelt Firecracker 250. Essa corrida que promete ser muito boa. E temos aí até agora, Lucas, 44 carros inscritos, né? Vamos ter aí uma briga muito boa. Já começa a briga na classificação, porque alguns carros já vão ficar de fora. Os destaques aqui, a 48, no 18 vai estar o David Regan, não está o Denny Hamlin, nem vai estar o Kyle Busch. Vai estar o David Regan nesse carro número 18, né? No carro número 2 vai estar o Austin Dillon aí para ser o apelão. Joe Logano vai estar no 22. E deixa eu achar mais alguém aqui que estará de Cup Drive nessa corrida aí. Bom, acho que é só esses dois, esse pessoal aí mesmo. No 98 vai estar o Oric Mirola, que o Mirola sempre está nesse carro aí. Leonardo, a corrida de Daytona não vamos ter muita coisa diferente no caso aí. Interessante que as corridas assim, do Super Speedway, ela sempre o carro em si ele faz diferença, mas não é só o carro, no caso, por como os carros sempre andam em bloco, isso muitas vezes não é tão decisivo assim. Até no começo do ano, naquela época que a Joe Gibbs estava com um carro totalmente destruidor, no caso, não que ele seja bom, ainda é muito bom no caso de Joe Gibbs na Xfinity Series, mas no começo do ano, quando ela estava destruidora, mesmo com aquele carro destruidor, ela não ganhou. Quem levou foi o Chase Elliott. Então a gente espera com certeza uma corrida bem interessante, corrida bem disputada, como a gente sempre tem em torno. A sua aposta, Lucas, para a corrida da Expo Series. Deixa eu pensar, para Xfinity Series, Isso. Elliott Sadler. Bela aposta. Eu também vou apostar no Elliott Sadler, que eu acho que o Elliott Sadler é o cara, um dos mais maduros aí. Ele vai estar lá na hora H para vencer essa corrida aí. Bom, vamos aí passar então para a Sprint Cup para falar aí da Cook 0400. Só lembrando, pessoal, que a partir dessa corrida agora, né, em Sonoma acaba a transmissão da Fox Sports e agora começa a transmissão da NBC Sports. Então vamos ver aí, né, como está o entrelist aí. Até o momento, 41 carros inscritos, um carro vai para casa. Lembrando que esses carros quais são? O 21 Ayon Blaine, Joshua Ice no número 30, o David Gillan no 35, o Reed Sorensen no 95 e o Cole Irvin no 98. Esses aí estão com a corda no pescoço, precisam se classificar por velocidade e o pior deles não vai estar na corrida no sábado à noite. Entrelist aqui, meu amigo Lucas, vamos dar uma olhada aqui nos destaques, mas pelo visto aqui não tem ninguém de diferente não, né? Ninguém vai ser, não tem nenhum intruso nessa corrida aí. Até porque, ao menos se tiver um intruso, eu duvido que ele ganhe. Como foi o caso do Patrick Carpentier lá em Sonoma, terminou na 32ª posição. Lucas, o seu palpite aí para a Sprint Cup. Eu vou continuar no palpite que, no caso, eu tive no começo do ano. Eu vou dar um crédito, no caso, para ele, apesar que ele não está merecendo esse crédito, mas eu vou dar o um crédito para ele, para o Dale Earnhardt Jr. Eu vou apostar no Case Kane. Case aqui? É. Case Kane vai vencer e vai deixar todo mundo de boca aberta e vai começar mais teorias da conspiração mais uma vez. Leonardo. Só Oi. um comentário só, é que não sei se o pessoal, no caso, vai perceber que o ano passado essa corrida ela foi no domingo. Ela foi no domingo ano passado. Eu acho que, no caso, eles colocaram a corrida do ano passado no domingo para ela não cair no, exatamente no 4 de julho. O ano passado, ela foi, o 4 de julho foi um sábado. Então, para eles, no caso, é poupar, no caso, é, o pessoal vai querer ver os fogos e tal, vai querer fazer qualquer coisa no feriado. Então, eles colocaram a corrida pro domingo. Esse ano, agora, essa corrida volta para o dia normal dela, que é o sábado, a corrida da Sprint Cup no sábado e da X26 no domingo. Né? Quer dizer, na sexta-feira. É, muito bem lembrado, né, Lucas? Mas se não me engano, acho que ano passado choveu, não choveu, não? Não, não, ele choveu. Só que aconteceu, a corrida já era para ser no domingo. Ela, porque a X26 foi no sábado, a corrida era para ser no domingo, só que ela aconteceu domingo de madrugada. Aconteceu na madrugada para segunda, foi aquela corrida que terminou 3 horas da manhã, domingo para segunda. Bem tarde mesmo. Bom, Lucas, é, mais algum assunto aí, mais alguma coisa, Lucas? Ah, só uma coisa que eu fiquei pensando no caso que eu não falei, mas se algum, no caso, ouvinte nosso quiser também participar dos grupos, só mandar mensagem pra gente, pode ser por qualquer lugar, pode ser no Twitter, pode ser no próprio site do Big One Brasil lá, pode mandar pra gente a mensagem que a gente inclui nos grupos de WhatsApp, se qualquer ouvinte quiser, estão convidados. Tem bastante vaga nos grupos, tem. Agora que o WhatsApp ainda dos grupos dele cabe 250 pessoas, pode pedir que a gente coloque assim. É isso aí mesmo, então, Lucas. É, vamos encerrando então aqui a edição número 114. Lembrando que voltamos semana que vem para a edição número 115 para falar o que aconteceu em Daytona. Com certeza vamos falar de bastante Big One que vai acontecer para todo mundo ficar louco e enfurecido em casa e vai ficar os gritos para acordar todo mundo. Lembrando que as duas coisas serão noturnas, né? Então vai ser um grande espetáculo aí, assim acredito. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar junto com a gente, né? Continua seguindo a gente aí pelo Twitter, pelo Facebook. Temos também a página do Big One Brasil, né? Sejam todos sempre bem-vindos e pode mandar as perguntas, suas perguntas, porque talvez uma pergunta super boba que você acha que tem, vai ficar com vergonha, que acha que é chato mandar para nós, pode mandar que eu tenho certeza que a sua pergunta é também de outros ouvintes. Então, seja todos muito bem-vindos em todas as edições. Muito obrigado, pessoal. Boa semana para vocês e cuidem-se bem.